Eu olho pra cima, teto cinzento, com o teto que mata a sua, esse céu cor de cimento. Não liga pro vento, porque ele é temperamental de momento. Liga pra mim que eu tô sedento. Me diga quantos maços vazios de uma Boro Light. Eu posso ser seu Ring Targaryen, você minha Lyanna Stark. Entende a referência, iniciaria uma guerra em sequência antes de roubarem toda a sua realidade. Mas ó, aqui não vou falar do que eu mereço. Um homem de valor não tem preço. Sei que é complicado pra tua mente pequena me compreender, porque nós somos os deuses de Kalin que escolhemos ser. Se for pra me esticar, eu vou até tarde, ainda que eu prefiro só lembrar da sacanagem. Eu sei que com a minha língua eu te deixava tão molhada de gozo, que a alternativa que tinha pra nós era passando o rodo. Mas ó, com consentimento, tu que não ligou pra porra do meu sentimento, porque eu sou pescador de peixe grande na fama, e o poder da minha vara é o que atrai as piranha. Difícil de ser, mas é complicado de ser. Mente bugada na vida, o amor é caro de ter. Eu prefiro prever o pior de cada momento de ser. Tudo isso pra pagar pra ver. Triste vida de rap, que me limitava e fez até usar pochete. Triste vida de rap, que me limitava e fez até usar pochete. Essa daqui é Xanaína, minha menina, que vem montada de ladinho me olhando por cima. Ela que manda e comanda e eu gosto disso. Quando me manda embora eu fico aflito, admito. Mas ó, não vem com mimimi nos comentários. Se fosse no som de funk, cê estava pulando alto. Hipocrisia é o caralho. Melhor não sentar na mesa se não entende do baralho. E aí, os tempos passaram, saí da mesa. Ainda bem que minha cabeça de baixo também pensa. Ela é empinado de quatro, fica demais. Ela me olhou e disse: mostra pra esse cu como é que faz. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Então, mano, eu tô querendo lançar um funk, tá ligado? Mas um funk sedoso, ao mesmo tempo tecnológico, ao mesmo tempo da atualidade, em cima de uma base de boom bap, aqueles bagulho de rap, tá ligado? Fraguei. Não, tem uma letra escrita pra nós ouvir? Não, se pá que eu tava canetando um bagulho ali. Papai, e eu vou pôr no seu Bluetooth, menino, eu vou te emparelhar. Te emparelhar, papai. E se não for no Bluetooth, eu vou por auxiliar. E ela pede a língua sem papas, pô, sem farpas, sem as cartas. Tô sem capa, sem tentar. Pode sentar, sedenta, quer treta. Esgota a bateria pra acabar em chuva. Uma história esquisita de um casal que sabe nada da vida. Ela quer, ele só quer periquita. Carnaval no início sobra uma briga. E no final quem é a cigarra e a formiga? Ou a gente é conta demais, ou a gente é conta de menos. Não me puxa pra trás, nós não nos submetemos. A gente é conta de vezes, dividindo dos meses, tanto faz. Oposto se há meses, lê-se de trás pra frente. Igual qualquer chibi japonês, inocente. Igual um copo de água, dente crente. Refez meus planos em 3 anos, se assim vamos vestir essa nudez. Bebê, cê é a minha melhor versão, vagabundo cortês. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. Algo me dizia que ele ia complicar. Eu já não me importo, eu quero mais. E eu vou pôr no seu Bluetooth, menino, eu vou te emparelhar. Te emparelhar, papai. E se não for no Bluetooth, eu vou pôr no auxiliar. Cê é louco da hora demais, malandro. Moleque é pura audácia, pessoa de louco, macilioso. Macilioso, já. Mas ô, cê tem mais uma parte, alemão? Claro. E a senha do Wi-Fi é qual? 69, 69, 69, 69. 69, 69, 69. De novo assim, ó. 69, 69.